2000 vai cacetada, o zoeiro, Juruni mano sou, zagueiros e atacantes da periferia, dá um ligo. Na banca de esquina é de praxe, bermuda branca, boné escarlate, sem delito para os robocops, na maldade eles batem o recorde. O som que tá rolando é estouro, deixa a ramela com cara de bozo. Chegou reforço de peso pro time, salve salve, moleque humilde. Nesse sol é só refresco pra guela, pega um aí, não tem miséria. Daqui a pouco vai rolar um racha, pique Ronaldo, invada a área. Nossa, nossa, quem é aquela ali? Beleza, referente é uma Jasmin. Quer saber onde é o esquema? Rua Marginal Esquerda. Não tem jeito. Não, não. Não tem jeito. Não tem jeito. É tradição do gueto. Ferroeiro. Não tem jeito. Não, não. Não tem jeito. Não tem jeito. É tradição do gueto. Ferroeiro. No celular passaram a caminhada, a noite é VIP, é só sair de casa. Ao ar livre o negro nasceu, a liberdade é a dádiva de Deus. Aí moleque, gosto de você de graça, só não pode dar pinta de canalha. Não temos a mesada do papai, mas o melhor, o instinto sagaz. Hoje o boy fecha a rua e faz festa, o que fazíamos há tempos na favela. Ninguém quer ser mais um hamster com tanta terra pra ser andante. Saca só o palavreado, Zé Povinho, fique indignado. O que você quer mudar é cultural, passe a respeitar. Não tem jeito. Não, não. Não tem jeito. Não tem jeito. É tradição do gueto. Ferroeiro. Não tem jeito. Não, não. Não tem jeito. Não tem jeito. É tradição do gueto. Ferroeiro. Não tem jeito.